que gosta ou esquece de sair. Onde dorme um, mais um também já quer dormir. Aleluia, aleluia. Mesmo quando a barra pesa, mil estrelas que se chocam, todo mundo deita e rola. Que gosta ou esquece de sair. Onde dorme um, mais um também já quer dormir. Aleluia, aleluia. Mesmo quando a barra pesa, mil estrelas que se chocam, todo mundo que chora. Na minha casa tem uma mula preta de 7 palmos de altura. Na minha casa tem mulher que briga. Na minha casa tem homem que chora. Na minha casa tem uma mula preta de 7 palmos de altura. Ai, ai, ai, ui. Ai, ai, ai, ui. Ai, ai, ai, ui. Ai, ai, ai, ui. Na minha casa tem mulher que briga. Na minha casa tem homem que chora. Na minha casa tem uma mula preta de 7 palmos de altura. Ai, ai, ai, ui.